Capítulo 13. A influência pessoal. Mas você sabe como eu vivo e qual é o meu propósito nesta vida. Você conhece a minha fé e sabe quanto tempo sofri. Você conhece o meu amor e a minha paciente perseverança. 2 Timóteo 3:10. Seremos recompensados ou sofreremos perdas com relação à nossa influência na vida de outras pessoas. Isto será resultado não somente dos nossos ministérios, mas também, e o que será igualmente importante, da nossa caminhada pessoal, da maneira como vivemos e tratamos os demais. A forma como vemos os outros motiva a forma como os tratamos, seja de uma forma edificante ou destrutiva. Se vemos as pessoas como inferiores a nós, nós a trataremos assim, consideraremos as necessidades delas levianamente e nos dirigiremos a elas de cima para baixo. Se valorizarmos as pessoas, procuraremos edificar e fortalecer a vida delas para um coração cheio de compaixão e amor. Se vemos as pessoas como fontes, então nós as usaremos, principalmente quando os nossos desejos, necessidades ou vontades forem colocados acima do valor delas. Se vemos as pessoas como seres criados à imagem de Deus, que são extremamente preciosos e valiosos, então a nossa motivação será abençoar outros, mesmo quando parecer ser às nossas próprias custas. Isto é comportamento cristão. As fortalezas do egoísmo. Eu era uma pessoa muito egocêntrica antes de conhecer Jesus. Depois de minha conversão em 79, o Espírito Santo teve de atacar as fortalezas do egoísmo nos meus padrões de comportamento. É desnecessário dizer que a minha primeira década em Cristo foi um período de forte confrontação. Uma das fortalezas em minha vida era o desejo sexual. Quando era tentado pela pornografia, tinha muita dificuldade em resistir. Depois de lutar por 6 anos, fui liberto no 4º dia de jejum, em 1985. Após ter sido liberto, iniciou-se o processo de ser renovado no espírito do meu homem interior. Durante os anos seguintes, descobri as raízes da minha sedução. O amor de Deus continuou a crescer em meu coração e o valor das pessoas também aumentava fortemente. Percebi o extremo egoísmo daquele vício. Olhar para uma mulher de forma pornográfica ou lasciva era reduzi-la a um pedaço de carne. E este fato tornou-se algo revoltante no meu coração. A revelação da mulher sendo criada à imagem de Deus, coroada com glória e honra, cresceu fortemente em mim. Eu sabia disso muito antes, mas era apenas conhecimento mental e não parte do meu ser. Depois de um certo tempo, descobri a realidade do processo transformador de Deus. Quando imagens pornográficas eram exibidas diante de mim em um cartaz, em uma capa de revista ou na televisão, eu me sentia agredido e ficava muito irritado porque aquela pessoa por quem Jesus derramou seu sangue estava sendo reduzida a um pedaço de carne. A forma como eu reagia às mulheres mudou de forma expressiva à medida que essa revelação aumentou. Fico chocado pela forma como as mulheres são tratadas por algumas pessoas, mesmo na igreja. Elas são olhadas de cima para baixo, vistas como se fossem menos valiosas e até desprezadas. Isto é absurdo. Homens e mulheres são igualmente herdeiros do reino de Deus, e os homens como os vasos mais fortes, o que significa corpos físicos mais fortes e não almas mais fortes ou corações mais fortes, devem honrar as mulheres acima de si próprios. Os homens devem respeitar, valorizar, estimar, proteger e sempre procurar edificar as mulheres. Maridos, vocês são a cabeça da união, mas a liderança no reino significa que você derrama sua vida para a sua família por meio do servir, e não como senhor de sua mulher e filhos. Se você encara o seu papel de cabeça colocando-se acima de sua esposa, você a tratará de uma forma que ferirá e a destruirá, em vez de edificar. Você prestará contas por isso no dia do julgamento. O desejo de aceitação. Outra área de egoísmo que Deus expôs foi ainda mais enganosa para mim. Em meados dos anos 80, servi na equipe de uma igreja de aproximadamente 400 funcionários. Nossa igreja tinha mais de 8 mil membros e um ministério que sustentava milhares de igrejas em todo o país. Naquela época, eu detestava o confronto, então eu evitava isso a qualquer preço. Eu era extremamente gentil e cortês para com as pessoas. Em cada oportunidade que tinha, dizia coisas gentis às pessoas, mesmo quando eu dizia que não era verdade. Ganhei a reputação de ser um dos melhores sujeitos da equipe. Esses comentários chegavam a mim e eu tinha um enorme prazer com isso. Então, um dia, enquanto orava, Deus me perguntou: onde foi que eu disse que em 1 Coríntios 13 que o amor é gentil? Fui pego de surpresa e respondi: em nenhum lugar. Então ele disse: filho, você sabe por que motivo você só diz coisas gentis às pessoas, mesmo quando elas não são verdadeiras? Respondi: bem, não, nunca pensei nisso. Ele rapidamente respondeu: você tem medo da rejeição delas. Então, quem é o alvo do seu amor, você ou elas? Se você realmente ama as pessoas, você dirá a verdade a elas, quer elas gostem ou não. Você estaria mais preocupado com o bem delas ajudando-as, ainda que isso significasse que elas o rejeitassem. Vi claramente o meu egoísmo mascarado de polidez. A verdade dolorosa ficou clara. Eu usava as pessoas por causa da minha necessidade de aceitação. Eu queria afirmação para aplacar as minhas inseguranças e não tinha como prioridade ajudar os outros. Eu queria apenas a aceitação deles. É por isso que existem inúmeros ministérios que só pregam o lado positivo da palavra de Deus. Eles se abstêm de advertir, corrigir ou repreender. Estão mais preocupados em não ofender os seus membros e em não verem o tamanho da igreja diminuir do que em amá-los genuinamente. Quem é o foco do seu amor? Você ou as pessoas? Se você visse alguém indo em direção a um penhasco com uma venda nos olhos, você não gritaria para que ele saísse do caminho perigoso e se voltasse em outra direção? Ouvi alguns desses ministros amorosos falarem em particular, e o modo como eles falam das pessoas é alarmante. Eles tratam garçons, mensageiros e outros serviçais como se fossem cidadãos de segunda classe, como eles estão impactando as pessoas que estão do lado de fora de sua vida pública. Eles prestarão contas pela forma como influenciaram cada indivíduo com quem estiveram em contato. De gentil a áspero. Quando esta revelação veio à minha vida, o pêndulo balançou para o lado exatamente oposto. Então me tornei um pregador duro. Eu ainda não tinha o amor de Deus pelas pessoas ardendo no meu coração. Eu estava mais concentrado em ser reto do que no bem-estar eterno das pessoas. Às vezes, eu entrava e acabava com os membros de uma congregação. O foco continuava sendo eu, mas o meu egoísmo estava se manifestando de um modo diferente. Meu comportamento era um clássico exemplo deste versículo das Escrituras. Você acha que todos devem concordar com o seu conhecimento perfeito? Embora o conhecimento faça com que nos sintamos importantes, é o amor que realmente edifica a igreja. 1 Coríntios 8:1. Hoje, olhando para trás, para os primeiros dias de nosso ministério itinerante, sinto-me muito mal por alguns pastores que tiveram de consertar as coisas após a minha partida. Se eu fosse um pastor naquele tempo, certamente não teria convidado John Bevere para vir ministrar em minha igreja. Sou muito grato pelos líderes que viram em mim o desejo sincero de servir a Deus e ao seu povo, embora eu ainda precisasse crescer muito. Eu não estava mais bajulando ninguém para ganhar a aceitação e evitar a rejeição. Agora eu estava dizendo a verdade e confrontando as pessoas, mas com as mesmas motivações egoístas escondidas que Deus estava removendo de dentro de mim. Depois de alguns anos, um pastor famoso criticou-me diante de alguns líderes influentes. Ouvi estes comentários em 3 continentes diferentes. A princípio, fiquei muito zangado e arrasado, mas eu sabia que a mágoa só faria com que eu me afastasse de Deus. Finalmente, o ataque daquele homem contra mim fez com que eu clamasse a Deus como nunca antes para ter mais do amor de Deus. Apaixonadamente, supliquei a Deus que derramasse uma medida maior de compaixão sobre a minha vida. Sem que eu percebesse, com o tempo, Deus fez amadurecer em meu coração o seu amor pelo seu precioso povo. Durante esse processo, o Senhor deu-me uma revelação que mudou o meu ministério. Você pode pensar que vai ouvir algo muito profundo, mas na verdade é bem simples. Você pode até achar que parece bobagem refletir a respeito. A revelação foi: uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer. Entendi que o potencial do remédio não é diminuído se ele for dado com alguma coisa doce, apenas facilita tomarmos remédio e, na maioria das vezes, até o torna prazeroso. Ora, inúmeros líderes me disseram: John, estou impressionada com a maneira como você fez com que todos nós ríssemos enquanto estávamos sendo cortados pela palavra de Deus. Você fez com que um assunto muito sério se tornasse algo que nos enche de vida. Percebi que eu estava amadurecendo pela graça de Deus. Sou tão grato a Ele. Embora o pastor que me criticou diante dos outros líderes provavelmente não tivesse a intenção de me abençoar, ele, na verdade, foi uma das maiores bênçãos para a minha vida. Precisamos nos lembrar que, às vezes, Deus usará a má intenção das pessoas para fazer com que entremos na vontade dele para as nossas vidas. Ele usou a traição de Judas para orquestrar o destino de Jesus, a cruz. Ele usou as intenções malignas dos irmãos de José para concretizar o sonho que Deus havia dado a ele. E a lista continua. O alvo é o amor de Deus. Tudo se resume no modo como vemos as pessoas. Se permitirmos que o amor e a compaixão de Deus cresçam em nossas vidas, não encararemos as pessoas com desprezo. Ver as pessoas como inferiores a nós alimenta o tratamento crítico, as atitudes julgadoras, a aspereza em nosso comportamento. Veja o que Paulo diz aos crentes de Roma. Por que você critica e julga o seu irmão? E por que despreza ou diminui o seu irmão? Porque todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo, dará uma resposta com relação ao julgamento a Deus. Romanos 14, 10. Se os crentes perderem de vista o segundo maior mandamento, que é amarmos uns aos outros, cairemos inevitavelmente na armadilha que Paulo menciona acima, que é encararmos as pessoas com desprezo. Esta mentalidade é encontrada principalmente quando alguém possui o conhecimento bíblico fora do fundamento dos frutos do Espírito. As Escrituras nos dizem que Deus é amor. Em nenhum lugar lemos que Deus tem amor. Ele tem poder, ele tem dons, ele tem autoridade, e a lista continua. Mas Jesus é a própria essência do amor. E sendo assim, então, nós não devemos ser diferentes, pois fomos recriados na sua natureza. É por isso que Paulo diz: se eu pudesse falar qualquer língua no céu ou na terra, mas não amasse as pessoas, eu estaria apenas fazendo barulho sem sentido, como um alto gongo ou um símbolo retinindo. Se eu tivesse o dom da profecia, e se eu conhecesse todos os ministérios do futuro, e conhecesse tudo sobre tudo, mas não amasse as pessoas, de que serviria? E se eu tivesse o dom da fé de modo que pudesse falar a uma montanha e fazer com que ela se movesse? Sem amor, eu não seria útil a ninguém. Se eu desse tudo o que tenho aos pobres e até sacrificasse o meu corpo, eu poderia me gabar disso. Mas se eu não amasse as pessoas, não teria valor algum. 1 Coríntios 13, 1. O amor não tem origem nas nossas palavras, porque podemos dizer que nos importamos com alguém, mas as nossas atitudes podem negá-lo. Ele não começa com as nossas atitudes também. Paulo diz, no versículo acima, que podemos realizar os feitos que têm a aparência do mais elevado amor, dando tudo aos pobres e sacrificando os nossos corpos, mas isso pode ser feito fora do amor. Esse versículo nos diz que o verdadeiro amor tem origem no coração. Quando amarmos, seremos pacientes e bondosos para com os outros. Não invejaremos o sucesso dos outros, porque será nossa paixão vê-lo vencer. Jamais nos gabaremos de nós mesmos e abandonaremos toda arrogância e orgulho. Não exigiremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Não ficaremos irritados por causa da nossa postura impaciente. Não guardaremos um registro de quantas vezes fomos injustiçados, mas decidiremos perdoar e liberar toda a dívida. Nunca nos riremos da injustiça, mas teremos a paixão pela misericórdia e pela verdade. Jamais desistiremos das pessoas e nem perderemos a fé. Sempre esperaremos e acreditaremos no melhor. Veremos sempre as outras pessoas como inocentes, a não ser que seja provado que elas são culpadas. E mesmo assim, permaneceremos na esperança do arrependimento e da restauração. Seremos cheios de esperança e suportaremos qualquer dificuldade em benefício do reino ou do bem-estar de outros. Resumindo, viveremos para ver a edificação piedosa dos outros, que só pode ser encontrada na conformidade delas a Cristo e no cumprimento da sua vontade em suas vidas. Um líder que tocou muitos pessoalmente. Recentemente assisti ao funeral de um amigo muito chegado. Seu nome é Jake Wallace. Ele fundou o Ministério Detroit World Outreach em Detroit, Michigan. É uma igreja multirracial que alcançou 4 mil membros em apenas 10 anos. A caminho de Zimbabwe para pregar em uma cruzada, ele teve um infarto e assim que desceu do avião. Milhares de pessoas assistiram ao seu funeral. Líderes de ministérios de todas as partes dos Estados Unidos, líderes comunitários e vice-presidentes de grandes empresas, juntamente com o que a sociedade chama de trabalhadores de colarinho azul, operários, pessoas das ruas, mães que são atendidas pelos programas federais de alimentação. Esta é a população de sua igreja. Muitos que não conheciam Jesus como Senhor também assistiram ao funeral, assim como o pessoal que trabalhava nos hotéis, restaurantes, juntamente com outros membros da comunidade, a quem ele influenciou grandemente nos seus encontros pessoais. A presença de cidadãos de fora da igreja não me surpreendeu, porque Jack e eu passamos bastante tempo juntos fora da igreja. Eu era muito abençoado pela forma como ele se comportava com todos que encontrava. Ele tratava cada indivíduo como valioso e precioso. Ele dava gorjetas gordas às garçonetes e empregados. Eu, às vezes, hesitava um pouco, achando que poderia ser um pouco excessivo, mas essa mentalidade tola foi corrigida um dia, quando ele me disse o quanto aquelas pessoas eram valiosas e preciosas para Deus. Jack não fazia apenas com que você se sentisse a pessoa mais importante quando estava com ele. Você realmente era a pessoa mais importante para Jack quando ele estava com você. O culto do funeral durou 4 horas e meia. Muitos dos líderes que lhe eram próximos foram solicitados a se levantar e falar por alguns minutos. Depois de ouvir 4 ou 5 de nós sobre a nossa proximidade com ele e o que ele representava para nós, finalmente um líder muito conhecido levantou-se e disse: "Pensei que eu era o melhor amigo dele." Todos riram. Todos nós sabíamos que Jack nos considerava e nos tratava como seus melhores amigos. Esse grande líder não apenas impactou nações através de cruzadas e programas de televisão, como também impactou todos aqueles com quem entrou em contato individualmente. Não importava se você era o presidente de uma grande empresa ou alguém que vivia de auxílio-desemprego. Jack sabia como se comunicar com você e amar você como ser humano. Jack não era apenas fiel ao seu chamado e aos seus dons, mas ele fez com que suas minas se multiplicassem em todas as áreas de sua vida. Um zelador que tocou multidões. Alguns dos indivíduos que exerceram o mais profundo impacto sobre a minha vida jamais serão vistos atrás dos púlpitos. Um deles foi um funcionário da área de finanças da Rockwell International. Seu nome é Mike e eu conheci apenas 2 anos depois de me tornar um cristão. Ele se sentava perto de mim e costumávamos falar das coisas de Deus durante os intervalos e na hora do almoço. Mais tarde, conversávamos por horas na casa um do outro e na igreja. Era a integridade de Mike e sua sabedoria prática das escrituras que mais me impactavam. Também fui afetado pela forma como ele honrava, amava e respeitava sua esposa, seus filhos e qualquer pessoa que atravessasse o seu caminho. Finalmente deixei a Rockwell e entrei para o ministério. Pouco tempo depois, ele saiu de lá e abriu a sua própria empresa de contabilidade que ainda existe atualmente. O seu negócio se tornou muito próspero. Ele ajudou mais de 12 mil clientes com seus livros e impostos de renda, e 5 mil empresas o procuram regularmente. Elas têm utilizado os serviços dele por causa da sua honestidade e integridade. Recentemente, perguntei a ele para quantos de seus clientes ele havia ministrado a palavra de Deus. Ele disse, John, uma estimativa conservadora seria de 90%. Ora, isso significa mais de 10 mil pessoas. Fiquei chocado. Então perguntei, quantas pessoas ele havia levado a Cristo? A sua resposta foi, centenas. Ele disse, na semana passada, levei um cubano ao Senhor e orei para que fosse curado de um câncer. Ele também ajudou muitos ministérios a acertarem seus livros contábeis. Os nossos também estão incluídos entre eles. Quando estávamos no início do ministério, ele viu o chamado sobre minha vida e durante anos fez o meu imposto de renda sem cobrar nada. A vida de Mike impactou pessoas de muitas formas. Lembro-me de que, em nossas longas conversas, Mike falava sobre o zelador, que influenciou a sua vida, mais do que qualquer outra coisa. Então liguei para ele recentemente para perguntar sobre esse homem. Ele começou a chorar no telefone. Ele disse, John, 6 de minhas 9 tias e tios terminaram em um asilo de loucos. Minha própria mãe terminou em um também. Meus 2 avós levaram tiros de outros homens. Minha família era muito confusa e eu estava seguindo para o mesmo destino. No entanto, devido às dificuldades financeiras, a minha mãe mandou-me para que outra família cuidasse de mim. Vivi com eles durante 7 anos. O homem da casa era o zelador de uma fábrica de papel local. Seu nome era Charlie. Sua integridade, seu comprometimento com Jesus e seu amor pelas pessoas quebraram a maldição que estava sobre a minha vida. Todas as semanas ele me levava à igreja e me ensinava os caminhos de Deus. Sua influência sobre a minha vida ajudou a formar o que sou hoje. A minha filha certa vez escreveu um artigo e deu-lhe o título O maior homem que conheci em toda a minha vida era Charlie. Você provavelmente nunca ouviu falar de Charlie na Terra. Entretanto, sua influência tocou os milhares de pessoas a quem Mike ministrou. Sua influência também me tocou através de Mike. Então, os milhões de pessoas a quem tive o privilégio de ministrar também foram tocados indiretamente por Charlie. Você pode ver como um zelador multiplicou suas minas e um dia será grandemente recompensado? A influência para um legado. Isto me faz lembrar uma história verídica que um de meus funcionários leu para mim recentemente. É sobre um ateu chamado Max Jux e um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Esta é a história. Max Jux, o ateu, vivia uma vida ímpia. Se casou com uma garota ímpia e dessa união nasceram 310 pessoas que morreram como miseráveis. 150 eram criminosos, 7 eram assassinos, 100 eram bêbados e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Seus 540 descendentes custaram ao Estado $1 milhão. Mas graças a Deus a coisa funciona de ambos os lados. Há um relato de um grande homem de Deus americano, Jonathan Edwards. Ele viveu na mesma época que Max Jux, mas casou-se com uma moça piedosa. Foi feita uma investigação que descobriu 1.394 descendentes de Jonathan Edwards, dos quais 13 se tornaram presidentes de universidades, 65 professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores proeminentes, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos em outras áreas, 295 formados em universidades, entre os quais havia governadores de estados e ministros em países estrangeiros. Os descendentes dele não custaram um único centavo ao Estado. Este também é outro caso de multiplicação de minas. Esses homens, Charlie, Mike e Jonathan Edwards, afetaram um número enorme de vidas. Sua influência deixou enormes legados, mas não foi o ministério público deles que impactou essas multidões que mencionamos, mas suas vidas pessoais. Este é o privilégio que Deus dá a cada um de nós. A forma como você responde a um policial, a maneira como você fala do seu pastor, o modo como você conduz seus assuntos financeiros, as palavras que você usa para falar com as pessoas, e a lista continua. Tudo isso afeta a vida das pessoas ao seu redor. Você quer ser um edificador ou uma pedra de tropeço? Sim, cada um de nós terá de prestar contas pessoalmente a Deus. Então, não condenem mais uns aos outros. Decidam-se, em vez disso, a viver de tal maneira que não coloquem um obstáculo no caminho de outro cristão. Busquemos a harmonia na igreja e tentemos edificar-nos uns aos outros. Romanos 14, 12. Paulo diz isto fazendo uma relação direta com o trono do julgamento de Deus. Cada influência que exercemos sobre as pessoas passará por um exame detalhado. É da máxima importância que tenhamos isto diante dos nossos olhos em todo o tempo. Isso nos motivará a vencermos, em vez de buscarmos o nosso próprio bem. Rebecca Hunter Springer viveu no século XIX e fez uma visita prolongada ao céu antes da sua partida final para receber a sua recompensa. Ao voltar, ela escreveu seu clássico romance intitulado Intramuros. Ela menciona a respeito de um parente que passou muito tempo com ela no céu. Ela conta que esse parente, o irmão de seu esposo, estava próximo ao mestre. Se apenas pudéssemos entender, enquanto ainda somos mortais, que um dia, ou melhor, que dia a dia, estamos construindo para a eternidade, como nossas vidas seriam diferentes de muitas maneiras. Cada palavra gentil, cada pensamento generoso, cada ato altruísta se tornará uma coluna de eterna beleza na vida que está por vir, conduzindo outros a Jesus. A maior influência que podemos exercer sobre um indivíduo é conduzir essa pessoa a Cristo. Quando você entender os julgamentos eternos, se sentirá motivado a falar àqueles que conhecem sobre o plano da salvação. Lemos: aquele que é sábio captura vidas humanas para Deus como um pescador de homens. Ele as reúne e as recebe para a eternidade. Provérbios 11, 30. Como um jovem crente, eu costumava sentir a pressão de pregar o evangelho a todas as pessoas que entravam em contato comigo. Entretanto, mais tarde aprendi a buscar o Espírito Santo para ter direção quanto a quando e o que falar. Percebi que até Jesus afirmava que ele só fazia o que via o seu Pai fazer. Há um fluir quando andamos com Deus e não uma compulsão que gera frustração e afasta as pessoas. No entanto, a compulsão por conduzir os outros à vida eterna estará sempre presente até que sejamos levados para o nosso lar. O amor de Deus alimenta esse desejo. Conduzir alguém a Cristo faz com que todos os anjos, assim como o próprio Deus, se regozije com alegria indizível. Isto inclui uma certa recompensa. Jesus disse: os ceifeiros recebem boas remunerações e o fruto que eles colhem são pessoas conduzidas à vida eterna. João 4, 36. Tive o privilégio de trazer a minha esposa ao Senhor em nosso primeiro encontro. Pouco depois de vir para Jesus, fiz o compromisso de não namorar outra garota até que Deus trouxesse minha esposa até mim. Imaginei que Deus havia levado Eva até Adão assim, e ele poderia fazer o mesmo por mim. Eu havia namorado muitas garotas antes de me tornar um cristão. Depois, namorei algumas garotas cristãs e descobri que aquilo estava interferindo em minha caminhada com Deus. Havia dores e mágoas em nossas almas quando terminávamos os relacionamentos. Não demorou muito para que eu descobrisse que aquilo não era saudável. Então, comprometi-me a orar antes de sair com alguma garota. Minha esposa era uma garota de festas. Um outro sujeito no campus disse que ela era a garota mais terrível do campus. Não sei se isto era totalmente verdade, mas era quase isso. Havia 1 ano e meio que eu não saía com uma garota, porque todas as vezes que eu perguntava ao Senhor, ele me dizia para não ir. Entretanto, senti-me compelido pelo Espírito Santo a convidá-la para ir ao piquenique de nosso estudo bíblico, e ela aceitou. Depois andamos pelo campus e compartilhei com ela o evangelho. De meia-noite até 1h30 da manhã, ela me interrompeu e me pediu para ser salva imediatamente. Pouco depois, ambos sabíamos que era vontade de Deus que nos casássemos. Posso dizer sinceramente que fiquei com a melhor parte do negócio. Eu não seria o homem que sou hoje se não fosse por ela. Lisa tocou a vida de centenas de milhares de mulheres. Ela é chamada para falar em conferências de mulheres em todo o mundo. Milhares de mulheres foram libertas, jovens se comprometeram com uma vida de pureza e inúmeras delas foram e foram curadas e salvas através do ministério que Deus deu a ela. E se eu não tivesse me arriscado a procurá-la? E se o meu medo de que ela risse de mim tivesse me impedido de falar a ela sobre Jesus? Acredito que Deus teria enviado outra pessoa e eu teria deixado de me beneficiar da melhor escolha de Deus para minha vida e não teria uma participação em todas as pessoas a quem ela ministrou para a eternidade. Graças a Deus pelos seus dons. Lembre-se, uma semente se multiplicará, mas uma semente parece insignificante. Nunca considere a direção do Espírito Santo como coisa corriqueira e, principalmente, não ignore. As coisas mais insignificantes que ele me levou a fazer no final acabaram sendo os fatores de multiplicação mais expressivos de minha vida. Deus quer que você multiplique. Deus também quer recompensá-lo por sua multiplicação. Uma exortação final. Há muita coisa em jogo. Não podemos encarar o tempo que nos foi confiado aqui na Terra de forma leviana. O destino eterno das pessoas depende da nossa obediência ao plano de Deus. É da vontade dele que todos sejam salvos e conformados à imagem de Jesus. Ele não quer que ninguém seja deixado para trás. Toda uma geração perdeu-se no deserto depois de sair do Egito. Eles tinham um dos maiores líderes de todos os tempos, mas ainda assim fracassaram. Podemos ter líderes magníficos, mas cabe a todos nós, como geração, cumprirmos o plano do Mestre Construtor. Ele decretou, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, Mateus 24:14. Que nós não falhemos em cumprir a nossa missão, esse é o tempo, o momento é chegado a nós, e ele está às portas. Se não cumprirmos o nosso destino, Deus terá de levantar outra geração, como fez com Josué, para concluir a sua casa. Por ele, já decretou que a sua casa estará cheia. A única coisa necessária é que façamos a nossa parte e multipliquemos o que ele nos confiou. Não perca a sua paixão. Não perca de vista a visão celestial que é revelada no Novo Testamento e que foi esboçada neste livro. Não somente outras pessoas da sua geração estão contando com você. Algumas precisam desesperadamente que você revele Jesus a elas. Outras precisam que você lhes estenda o encorajamento e a força nele. Mas o seu destino eterno espera por você. Você pode ter êxito dependendo inteiramente da graça dele, pois ele é fiel. Apelo a você como concidadão do reino. Cumpra o seu chamado e torne certa a sua eleição. Corra para a sua carreira inteiramente até o fim. Você olhará para trás 10 milhões de anos depois deste momento e se alegrará por tê-lo feito. Todo compromisso que você tenha com a vontade de Deus ainda é pouco. Então corra a sua carreira para vencer. Como palavras finais de encorajamento, deixo com uma das mais sinceras orações de Paulo por todos os santos. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele, e estarão sem culpa na presença de nosso Deus e Pai, quando nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. 1 Tessalonicenses 3:12.